aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar. Pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego 88.1 FM. Pelos olhos e ouvidos. Bem, boa tarde. Chegamos à quinta edição do Pelos Olhos e Ouvidos. E hoje estou recebendo o companheiro Anderson, estudante de Serviço Social da Federal, e trouxe a companheirada que está fazendo a ocupação, ajudando a ocupação na Federal, e os amigos também aqui do Barro. Daqui a pouco eles se apresentam um por um, para eu não esquecer de mencionar ninguém direito. E a gente vai falar sobre o ato que eles fizeram sábado passado, uma ação do Adiante, junto com os estudantes da Federal, e fizeram lá o Berro do Barro, trazendo a consciência do que está acontecendo atualmente no Brasil com a votação da PEC, chamada a PEC da Morte. Então vamos trazer essa roda de diálogo aqui para a gente mensurar o que aconteceu no Barro, para a gente ver o que está acontecendo, as ações dos estudantes nas ocupações na Federal e em outros colégios. E vamos também ver quais outras ações eles vão praticar e quais outros atos sobre a PEC vão rolar bairros afora, para trazer o levante da comunidade para consciência do que está acontecendo politicamente no Brasil. E vamos começar com a música de Café Preto, para a gente começar bem com música. Reivindica seus direitos, reivindica seu salário, reivindica mais emprego. Latina sangue quente apaixonada, Latina sangue quente apaixonada. Tiros em Columbine, aqui não é diferente. O filho chora, a mãe não ouve. Mudaremos este presente, mas no Natal não tem presente, no Natal não tem presente, no Natal não tem presente. Papai Noel não ouve a gente, Papai Noel não ouve a gente. Me diga o que te faz lutar por uma vida normal. Saúde, trabalho, cultura, segurança. Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? Não tenho segurança, vou me defender. Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? Não tenho segurança, vou me defender. E a violência cresce. A TV manipula você. Compre, a TV manipula você. Compre, a TV manipula você. Compre. Eu tenho um amor revolucionário, com um coração de operário. Quando vai à guerra, reivindica seu direito, reivindica seu salário, reivindica mais emprego. Latina sangue quente apaixonada, Latina sangue quente apaixonada. Tiros em Columbine, aqui não é diferente. O filho chora, a mãe não ouve. Mudaremos esse presente. No Natal não tem presente, no Natal não tem presente, no Natal não tem presente. Papai Noel não ouve a gente. Yeah. Me diga o que te faz lutar por uma vida normal. Saúde, trabalho, cultura, segurança. Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? Não tem segurança, vou me defender. Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? A TV manipula você. Compre, compre. A TV manipula você. Compre, compre. A TV manipula você. Compre, compre. Cá estamos de volta na Rádio Aconchego e vamos apresentar um por um, começando por Anderson Moura, que à primeira vista fazíamos tempo que não nos encontrávamos e voltamos a ter esse contato para essa atividade que aconteceu no Barro. E aí vocês se apresentem para a gente saber quem é quem e o que faz. Beleza, boa tarde, gente. É um prazer reencontrá-lo, né? Infelizmente a circunstância não é feliz para a população brasileira, né, para a periferia especificamente, né, mas também tem esse aspecto importante, que é de nos motivar a reorganizar as articulações na base mesmo. E foi massa revê-lo, foi massa reativar o movimento adiante. Eu sou Anderson Moura, sou estudante de serviço social aqui da Federal, fiz minha graduação em sociologia lá na Rural e sempre estive ligado, né, a essa parte de fazer a cultura na periferia mesmo, né, tanto através do movimento Adiante quanto consumindo também a cultura da periferia, poetas periféricos, artistas também que não estão aí na grande mídia também. Então é isso aí, galera, no segundo momento a gente conversa um pouco mais. Boa tarde a todos, meu nome é Mel, compartilho do mesmo problema que o amigo Anos nesse momento de essa inquietação a nível nacional de estarmos juntos e mobilizados para ter esse contato com a comunidade, e estamos aí para estabelecer esse contato e comunicação e em busca de visar sempre prolongar nossas atividades e somar cada vez mais nessa luta contra a PEC e contra os muros da universidade que se estabelece entre a universidade e a comunidade. Boa tarde, galera, meu nome é Edgleice Barbosa. Eu sou, como é que posso dizer, ativista, né, social. Estou na periferia em toda a luta. Sou grafiteira e professora, educadora. E, infelizmente, a gente se juntou nessa luta. Estamos junto com a galera da Federal nas atividades aí contra a PEC. Então, se liga que hoje o papo vai ser legal. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Bel Valentim. Eu sou poeta, por assim dizer, e sou agitador cultural por necessidade. Necessidade que já noto desde cedo da gente reagir, se articular para reagir à altura a esses golpes que a gente vem sofrendo da burguesia. E não é de hoje, sempre foi, desde que a burguesia estabeleceu esse modo de produção e tomou das nossas mãos os meios de produção, a gente vem sendo agredido diariamente, nossos direitos vêm sendo cortados diariamente. Nesse momento, os ataques estão mais ferozes e por isso a necessidade maior e mais urgente da gente se articular para não só contra a PEC 55, porque esse é só mais um dos ataques, mas contra todos esses ataques que o Senado e a Câmara dos Deputados, como representantes dos burgueses, têm feito contra a gente. Então, Vamos ficar juntos essa tarde que o papo realmente vai ser legal e de mobilização. Aí tá certo. Pra começar, Anderson, vamos falar aí como é que tá a atividade no curso de vocês lá na Federal. Como é que tá a articulação dos alunos, como é que tá a participação na ocupação na Federal. Tá. Com relação ao curso de serviço social, né, nós estamos em greve já há um tempo, acho que fomos o primeiro curso a deflagrar a greve estudantil dentro da Federal, e estamos articulados com os outros centros, né, porque o curso de serviço social fica no CCSA, né, e nós somos os patinhos feios, né, do CCSA, que dividimos o prédio com o pessoal de administração, de economia, contábeis, secretariado, né, não conseguimos efetivar, não conseguimos ter uma articulação suficiente para ocupar o CCSA. Mas há um número muito significativo de estudantes do serviço social que estão no processo de ocupação dos outros prédios, no Centro de Educação e no CAC principalmente. Né? Tem o pessoal, alguns representantes nossos, né, não só do curso de serviço social, mas do movimento estudantil de uma forma geral, foram para Brasília para acompanhar a tragédia que foi a votação, né, da PEC. E nós ainda não temos os repasses disso. Mel vai poder falar melhor sobre isso, porque ele está, inclusive, com mais constância nos movimentos do comando de greve, né, do comando geral de greve, que é que reúne, né, tanto a mobilização estudantil quanto dos técnicos administrativos e dos professores da Federal. Bom, a nossa perspectiva não é muito boa com relação ao movimento dos professores. Com relação à mobilização estudantil, sim, temos, ainda estamos articulados e temos sentido que é um movimento que tem crescido. Com relação ao movimento dos professores, não, que a votação que deflagrou a greve já foi uma votação muito apertada, né? Foi uma diferença de cerca de 20 votos. Puxou-se a greve até a votação da PEC. Na verdade, foi por tempo indeterminado. E muitos professores já falam que, após a aprovação da PEC, não tem mais sentido continuar com a greve, né? Nós entendemos que não. Nós entendemos que é exatamente nesse momento que a gente tem que demarcar muito bem e confrontar esse governo, dando o indicativo de que nós estamos nos mobilizando e não vamos aceitar as agressões que eles estão tentando nos impor. Fala aí um pouco, Mel. Quando se decide se deflagrar a greve, os estudantes, como é que foi juntar para fazer de serviço social o primeiro manifesto de parar e fazer a ocupação na Federal? Bem, a nossa greve ela surgiu logo após as ocupações, que teve início ali no dia 24 de outubro, e nós deflagramos a greve no dia 1 de novembro. Então, nós foi o tempo suficiente, entre 24 e dia 1, da gente acumular essa angústia de inquietação, e reconhecemos que não dá para a gente ficar parado nesse momento, embora que seja uma atitude mínima de greve estudantil, né? Muito, muito ridicularizada até no próprio campus, mas nós temos a perspectiva de nos unir nessa luta, e embora que mínimo, vamos nos fortalecer todas as atividades possíveis. E como o Anderson falou, nós conseguimos aí levar um contingente legal de estudantes de serviço social para Brasília no último dia 29, que estiveram na linha de frente de luta e repressão policial a mando do governo golpista, né? Então, assim, no dia 1, houve um grande processo de mobilização pela atual gestão do DA, que assumiu, e conseguimos colocar na Assembleia Estudantil para tirar a greve cerca de 200 alunos. E a votação foi por unanimidade de greve, não teve nenhum voto contra. E em todo o campus, os cursos que deflagraram greve até agora, que se eu não me engano já somam um contingente muito grande, entre 20 cursos e 30, se eu não me engano. E é semelhante o mesmo processo, de ter quase unanimidade. Compartilhamos, nós estudantes compartilhamos do mesmo inquietação nesse momento, pois entendemos quem a PEC ataca, sabe? quem a reitoria está servindo também. Reitoria com seus cortes e proposta de aumento do RU. Então nós tentamos estabelecer uma frente de luta junta com o comando unificado de greve, que vem ali com professores e técnicos. Os técnicos também que já estavam de greve, eles tiveram ali sua greve um pouco depois da ocupação, mas que já somavam na luta. Então é isso aí. E quando há uma transição para o governo de Michel Temer, né? E Mendonça assume o Ministério da Educação. O que muda na estrutura de organização da reitoria? Vocês sentiram a diferença abrupta? Como se deu a mudança na reitoria com Mendonça no Ministério? Bem, com Mendonça no Ministério parece que estabeleceu um processo que a gente já evidenciava já com os sindicatos, logo com ali quando o governo de Dilma já estava sendo deposto, né? Quando o Temer já anuncia suas reformas trabalhistas, os sindicatos já parece que meio que negociar essas reformas trabalhistas, sabe? E com a reitoria e Mendonça parece que aconteceu algo semelhante. O governo estabelece um processo de ameaça se não cumprir se a reitoria não cumprir as ordens que vem de cima do MEC, né, de Mendonça, estabelece um processo de ameaça de corte de investimento, de corte para o financiamento. Então a reitoria acaba assumindo esse caráter fascistoide, sabe? E acaba nos privando do diálogo, embora que ultimamente a gente tem um saldo positivo aí no quesito diálogo, né? Tivemos no final do mês passado o Conselho Universitário convocado pelos técnicos, se não me engano, junto também com os estudantes do CCJ que estavam ocupados em processo de negociação, e conseguimos elaborar algumas pautas locais assim para ser negociado justamente nesse Conselho Universitário. Mas embora ainda a reitoria acabou pedindo a reintegração de posse para a última sexta-feira e acabou prolongando para a terça-feira. Então, eu não sei te dizer, te afirmar com certeza como é que está o processo de negociação das pautas locais, mas a gente está notando um caráter de recuo da reitoria em relação a isso. Anderson, quer pontuar sobre... Sim, sobre Mendonça e o que aconteceu na reitoria, né? É, sim, e o que vem acontecendo na reitoria. Já até é um processo que antecede a entrada de Mendonça e antecede também o golpe parlamentar com aparência de processo legal que foi dado no governo Dilma Rousseff. Já no governo Dilma Rousseff, em razão do contingenciamento de despesas, a Universidade Federal já sofreu o impacto do corte de recursos muito grande. O governo Temer, quando entrou e assumiu Mendonça, ele intensificou isso. E isso impactou diretamente os estudantes com uma redução brutal, muito forte, nas bolsas permanências, né? Com uma ameaça que nós, em razão da mobilização e da pressão dos estudantes, assim que soubemos da proposta de aumentar a taxa do RU, que hoje é de R$3, a proposta da pró-reitoria era que fosse aumentado para R$10 e um aumento imediato. Em razão da pressão dos estudantes, eles seguraram esse aumento, mas a ameaça está aí. Eles seguraram até o fim da licitação, até o fim do contrato com a atual prestadora do serviço, que é agora em janeiro. Então, é importante que o movimento estudantil esteja atento, que a comunidade esteja atenta, porque um novo processo licitatório vai ser feito e a gente tem que pressionar para não permitir esse abuso. Porque aumentar essa taxa de R$3 para R$10 significa excluir, eliminar, dificultar a permanência de vários estudantes que, ou que recebem a bolsa permanência, eles não vão pagar o RU, certo? Mas os que recebem outros auxílios, os que vêm do interior e que não entram, não conseguem entrar no edital da bolsa permanência, que tem no RU um suporte grande para se alimentar, vão encontrar uma dificuldade muito grande. Isso significa a desistência, isso significa você fazer um recorte de classe dentro da universidade, porque apenas aqueles que têm condição, que vão ter condições de pagar esses R$10, vão permanecer. né, você, como o ditado popular, é muito sábio, diz, né, saco vazio não se põe de pé. Então é necessário que a gente esteja mobilizado e atento a isso. Esses são os cuidados e as precauções que os estudantes têm que ter e como vocês estão lidando com as situações. E os professores, como é que vocês sentem a classe dos professores dentro desse contexto? Aí são posições que são divergentes, Jetro. A gente encontra professores que são muito engajados mesmo, que chegam junto mesmo com a mobilização dos estudantes. Temos o exemplo, agora no Berro do Barro, professora Soraya, do Departamento de Serviço Social, esteve conosco desde o primeiro momento que conversamos e que a convidamos para participar, e ela esteve conosco na roda de diálogo, enfim, na ação toda, e é uma pessoa muito disposta mesmo, não só nessa ação que fizemos, mas propondo ações efetivas dentro do Comando Geral de Greve, se dispondo também a dar aulas, as aulas abertas, né, nos prédios ocupados, e também uma professora, eu estou citando o nome dela porque é a que está mais próxima da ação que fizemos agora, né, no Barro, então ela tem uma relação mais próxima conosco, mas não só ela, né, como outros professores também do departamento, principalmente do Departamento de Serviço Social, tem essa postura, compreender que é preciso ultrapassar os limites do campus e levar a informação para a comunidade. Do outro lado, nós temos professores também que lamentaram a deflagração da greve, por tantas questões, inclusive por questões financeiras do que eles, ou de programação de férias, e, né, e essas coisas que aí você... É lamentável você ter um professor de uma universidade federal, uma pessoa com notável saber, né, colocar as suas prioridades individuais na frente de uma coisa, né, de uma pauta importantíssima que tem a ver com a nossa população. Isso, nós estamos falando, relativo à PEC 55, que foi o que motivou a ação no Barro, nós estamos falando de percas para a camada mais pobre da população. Nós estamos falando em cortes de investimento para quem usa o Sistema Único de Saúde, para quem usa a educação pública. É disso que nós estamos falando. Então, não é a férias de um professor que vai ser atrapalhado que, né, que pode se sobrepor a esse processo. Mel, quer comentar? Gostaria de comentar, sim. Esse cenário mostra bem a problemática atual que foi que a gente perdeu no quesito esquerda de o diálogo, né? Tentar estabelecer o diálogo e uma formação decente para os cidadãos, que tem esse avanço do conservadorismo a galera reacionária, né, que coloca à frente mesmo a questão individual sobre a pauta coletiva. E a pauta coletiva, como o Anderson bem pontuou, pauta coletiva para os mais pobres, que literalmente é um corte para eles, sabe? E a questão do RU me afeta diretamente, como eu sou do interior e dependo muito do RU, eu não tenho como condição de pagar R$10. Se ali é literalmente uma questão de elitismo na universidade, e novamente os muros entre a universidade e a população se aumenta cada vez mais. Vamos de música, e daqui a pouco vamos falar dessa transição desse coletivo dos estudantes para o Berro do Barro. Observando a situação, uma carraspana na putrefação, a lama chega até o meio da canela, o mangue tá afundando e não nos dá mais trela. Tiro certeiro, como só o meu medo. Se estou só, se estou só, se estou só, se estou só. O melhor ou pior, se estou só. Era quebrando espelho, entrando na roça, quebrando o joelho, fudendo a culatra do mundo inteiro. Entre nós, há um lado do escuro que escuto tua voz. Há um lado da alma que me sinto só. Era só o meu medo. Todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. A bicicleta é um veículo de propulsão humana que tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mais rápida para curtas distâncias, pode ser estacionada próxima ao local de destino, promove as interações sociais. A rua é de todos. Pelos olhos e ouvidos. Pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego 88.1 FM. Então, voltamos. Vamos ver como é que se deu a articulação, Anderson. Do curso de... Eu me esqueci novamente. Serviço Social. Serviço Social. Como é que vocês se articularam para essa atividade no Barro? Que é exatamente a quebra do muro do meio acadêmico para ir para a comunidade, para conversar com o povo. Vê só, Geto. Isso foi após a deflagração da greve. Nós... o pessoal, né? Fizemos a montagem, né, da programação das atividades de greve, né? Porque a greve, ela estudantil, ela é novo, né? Os estudantes se apropriarem desse instrumento que está tão ligado assim, ao mundo do trabalho, né, aos sindicatos e tal. E trazendo a experiência dos próprios sindicatos, a gente vê que após a deflagração da greve, é comum que haja um afastamento mesmo das pessoas. As pessoas vão cuidar das suas vidas, né? Assim, cuidar das suas vidas, tipo, quem puder economizar uma passagem, por exemplo, para não estar no campus, ele vai fazer isso nesse momento de greve, que não tem a obrigação de estar. Para evitar essa evasão, sentamos para fazer um cronograma de atividades. Nesse momento de montar esse cronograma de atividades, nós sentimos a necessidade, conversando entre nós mesmos, do estudante do serviço social, essa necessidade de ultrapassar os limites ali do campus, de só fazer as ações ali dentro do campus e tal, e de chegar nas comunidades. Ficamos com essa proposição. Foi uma proposição que foi também feita nas assembleias gerais. Os sindicatos, também, tanto dos técnicos quanto dos professores, também discursaram sobre isso, sobre essa necessidade. Porém, entre você discursar e você efetivamente fazer, não é, há uma lacuna. E decidimos em uma semana, olha, a votação da PEC vai ser agora dia 29. Nós precisamos romper os muros das universidades, precisamos chegar lá e acabou-se, não temos tempo. Temos uma semana e vamos fazer. Propomos isso dentro do curso e eu propus que fosse primeiro na comunidade do Barro, exatamente porque o Movimento Adiante já tinha um histórico de organização da comunidade, já sabíamos, já tínhamos o know-how, né, de como articular. Então, em razão do pouco tempo, seria mais fácil a gente articular os artistas de rua e fazer a mobilização lá. Fizemos a proposta em reunião com um grupo de estudantes do serviço social e estabelecemos primeiro o Berro do Barro, mas outras ações acontecerão. Mel, fala aí sobre exatamente esse momento de articulação dessa discussão para levar para o Barro. Nós entendemos que o problema não consiste a uma categoria, sabe, não se refere somente a estudantes, não se refere somente a professores, diz diretamente à população brasileira. Então, esse é o objetivo da gente, sabe, de literalmente sair do campo, já que nós estamos tendo acesso à fonte do conhecimento, né, e levar para todos uma forma de dialogar, de discutir, mobilizar. Então, a gente já estava nessa ânsia, né, e Anderson encabeçou aí, nos chamou, apresentou a oportunidade junto com a galera do Barro, do Movimento Adiante. Fomos muito felizes sábado passado com o movimento, que a gente dialogou com a comunidade, que a gente teve a presença da professora Soraya, como já Anderson já disse, né? E nós estudantes também fizemos a nossa relação ali com a galera do grafite e com as crianças presentes também. Então, a gente teve um saldo muito positivo, mas infelizmente ainda passa longe de ser o que precisa, né? A gente, embora tenha esse saldo positivo, a gente precisamos de mais no momento. Precisamos mais mobilização e literalmente tá na rua, tá fazendo o povo fazer sua voz ser escutada. Anderson tocou num ponto importante, que é do diálogo à ação. E aí, como é que chega o diálogo que você trouxe da faculdade para dialogar com o Adiante, com o Edgleice e com o Valentim? Como foi essa junção? Como vocês se entenderam? Vou falar o seguinte. Eu esse ânimo que deu também de fazer, de dizer para galera, pô, vamos fazer lá no Barro mesmo, foi também em razão do recital que Bel já puxou lá, a primeira edição lá na Soparia, e já foi, eu tive o prazer, né, de estar presente, e rolou uma discussão muito bacana no pós-recital, né, e durante mesmo, né, as falas também foram políticas, né, de posicionamento. E isso me motivou bastante a você sair desse campo do discurso e chegar lá e fazer. Os caras já estavam fazendo, ainda sem o nome do Movimento Adiante, ainda sem essa pauta específica, mas já estava rolando ação na comunidade. Bel, falar um pouco. Então, a gente já, na verdade, eu já senti essa necessidade de fazer recitais poéticos musicais nas comunidades já há alguns anos, já tinha começado a fazer há alguns anos no Ibura, na UR2 principalmente. Mas o que é que acontece? Já estava há algum tempo afastado dessas atividades, só que ultimamente, com a intensificação dos ataques da burguesia à nossa classe, a gente sentiu essa necessidade, Gleice e eu, de voltar a fazer um evento para discutir com a comunidade as maneiras da gente reagir a isso, para a gente alertar e puxar um debate mesmo. Então a gente organizou, juntamente com o apoio da Sopari Tapiocaria Coisas Boas, o coletivo Versões, formado por Gleice e eu, a gente organizou o Verso é Já. Foi um evento que aconteceu agora no segundo sábado de novembro, e a próxima edição é agora no segundo sábado de dezembro. O próximo sábado é quanto? Dia 10. Pronto. E o evento se propõe a isso mesmo, é um recital poético, musical, onde a gente coloca esse debate político, coloca esse tema nas falas, nas poesias, nas músicas, incentivando essa inquietude e esse inconformismo com esses ataques que a gente vem sofrendo. Gleice pode falar um pouco mais também sobre o assunto. É, Gleice, que é a alma feminina do grupo hoje de diálogo, como você recebe esse contato com o Anderson de juntar as pessoas da comunidade com o diálogo que estava acontecendo na Federal e o ressurgimento do Adiante, né, nessa ação do Berro do Barro, que foi exatamente a ação contra a PEC, né? Então, eu faço um movimento há um tempo, né? Então, o Adiante foi de 2009, 2010. E aí o Adiante surgiu em 2009, 2010, fazendo essas atividades, e depois, por demandas, a gente acabou parando. Eu continuei na ativa em outras ações. Assim, sempre me senti dentro... Quem é de periferia, eu não falo de modo geral, mas por mim, por ser de periferia, é uma distância enorme do discurso acadêmico, do entendimento, do diálogo, da conversa. Então, assim, às vezes a gente quer participar, tem roda de diálogo na Federal, roda de diálogo em tal faculdade. Quem é de periferia, às vezes, não entende o diálogo, não entende a linguagem. Então, assim, a gente sente essa distância, esse distanciamento. E quando surgiu a proposta, pô, a Federal no meu bairro, que foda, que massa, que muito bom isso, pô. E como faço parte de algumas lideranças no movimento de grafite, chamei a galera, e aí os meninos me chamam de Tia Gleice. Pô, Tia Gleice, a gente vai entender nadinha do diálogo, mas os meninos sentaram, conversaram, tiveram um primeiro momento, antes de começar a pintar, com o Rian, que não tá aqui hoje. Rian explicou a PEC, tudo certinho, eles já tinham algumas dúvidas. Mas aí disseram, pô, então, isso é... Então, é treta mesmo e tal. Então, o diálogo com da Federal com a comunidade, quebrando esse discurso acadêmico, porque Soraya foi muito feliz no discurso, de idoso a menino, entendeu? Né? Tinham alunos meus, alunos da escola que eu trabalho, com 12 anos, que estavam lá ouvindo e deixando a comunidade também colorida. Foi muito feliz, eu fiquei muito feliz dessa ação, e o movimento Adiante está junto, tá chegando junto. Você disse que trouxe o pessoal da grafitagem, que é onde você atua mais forte. Bel, eu gostaria que você falasse como é que foi costurado a programação da atividade. Como é que vocês, no coletivo, vocês fizeram para atuar contra a PEC, como é que vocês construíram a programação? Você diz no Verso é Já ou no Berro do Barro? No Berro do Barro. Então, no Berro do Barro, a programação ela já não era uma coisa muito difícil da gente intuir como ela seria. Por quê? Gleice é uma liderança importante dentro do grafite. A gente também trabalha com poesia e com música, e tem a articulação da UFPE. Então, a gente, Gleice ficou e Rian ficaram encarregados de chamar o pessoal do grafite, que chegaram e fizeram um trabalho ótimo. Chegaram pela manhã e deram mesmo seu recado na tela, nos muros. O colorido ficou para a comunidade, né? Ficou para a comunidade, ficou como um presente para a comunidade. Quem passa, tira foto, se admira, e se parar para observar e fazer uma leitura mesmo do que está pintado, vai também ser afetado por essa inquietude, porque o que está na tela não está à toa. Realmente foi coisa que colocaram, passaram a mensagem de verdade desse inconformismo, dessa vontade de reagir as agressões que a gente vem sofrendo. Então aí a programação, ela não foi tão difícil de a gente intuir como ela seria montada. O grafite, normalmente, o pessoal já chega pela manhã e começa a pintar para terminar sua pintura e participar do restante da programação. E aí a gente colocou para, depois do grafite, a roda de diálogo com a professora Soraya, que chegou e contribuiu bastante para a nossa roda de diálogo, e a comunidade. Uma coisa que me deixou muito contente, a comunidade não ficou lá como plateia. E essa era, de fato, a nossa intenção, que ela não ficasse como plateia. Ninguém foi lá para ouvir só. O pessoal foi para debater o tema, se posicionou, falou de suas dificuldades, falou suas opiniões, colocou suas dúvidas para serem tiradas. Então, realmente, eu fiquei muito contente com isso. E depois da roda de diálogo, houve o sarau poético e, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, a oficina de desenhos para crianças com o Mel Gibson. A Máquina Mortífera. Já chegamos a Hollywood até agora. E essa participação da comunidade, como da professora? Fala de quem estava presente da comunidade, que deu vez e voz da troca de experiências da comunidade e a troca de experiências já também da acadêmica, já. Foi um momento novo até para a comunidade e para nós de Movimento Adiante também, porque nós costumávamos fazer as nossas intervenções, né, no barro, mas o diálogo, ele acontecia assim, às vezes era o furor da coisa, a proposta não era exatamente que houvesse esse diálogo, era que a gente tinha mais o viés artístico mesmo. Mesmo no Poesia na Panela, no Movimento Adiante das Ações anteriores, mesmo que a gente já entendesse a arte como instrumento de luta. Mas nessa ação do Berro do Barro, isso foi o mote mesmo. Ficou bem claro que todos os artistas que estavam lá e utilizaram-se da sua arte como instrumento de luta contra o que estava em pauta, que era a PEC. E a comunidade vê vizinhos meus lá, né, e vizinhas se posicionando contra a PEC, explicitando suas angústias, não é? Foi algo fantástico e riquíssimo. Também participou da roda de diálogos figuras importantes da própria comunidade, como o presidente da Associação dos Moradores do Bairro, né, Joselito, que também teve fala no final, artistas da própria comunidade também, que importantes, como Roberto Carlos, né, artesão, que também é integrante do Movimento Adiante, né, a professora da escola municipal lá, da Municipal do Barro, é da Antônio Correia, ela, eu não lembro, da Antônio Correia, né, que, por sinal, eu usei na fala lá a Antônio Correia como exemplo da precarização da educação no estado que ela está hoje, e você imagina isso 20 anos sem investimento na educação. Nós temos na comunidade do bairro, nós temos a Antônio Correia, que está abandonada pela prefeitura, tem o terreno comprado há 15 anos, que a prefeitura comprou o terreno para construir a escola, e a escola funciona já há uns 3 anos, precariamente, na frente da associação, com salas inadequadas, enfim, no arranjo. Né? E, enquanto isso, na campanha política, a gente via a robótica tomando conta de tudo, né? Os prédios bonitos. A participação da comunidade foi efetiva. A minha presença, que eu já militei junto ao Adiante, essa roda de diálogo, a gente, nos motes artísticos, a gente não conseguia ater. E nessa atividade, e com a dificuldade que a gente está falando da PEC, trouxe a realidade de fato para a comunidade sentir e confraternizar as dificuldades. Vamos falar agora das dificuldades. Quando vocês montaram o evento, quais foram as dificuldades que o evento sentiu diante da própria comunidade? Tinha um carro da polícia lá fazendo uma atividade que eu senti, de certa forma, intimidação muito forte com a atividade de vocês. Fala aí das dificuldades da comunidade. Vou passar para a Gleice primeiro, que a Gleice teve o primeiro contato com os caras quando chamaram a polícia para acompanhar a gente. Ela foi quem primeiro dialogou com os caras. Ela vai saber se primeiro a atenção e depois como é que ela desdobrou isso aí. Então, a polícia sempre está para intimidar, né? Nunca para proteger. Infelizmente, na periferia, a polícia ela intimida, ela não protege. Então, quando tem grafite, sempre rola. Porque a galera, alguns são também do viés da pichação. Então, eles desceram intimidando o pessoal. Aí, passando e olhando, e aí desceram e me falaram: "Tia Gleison, a polícia está aí." Aí eu fui falar, e quando cheguei a primeira abordagem, boa tarde, né, ele, que é isso aí, né? Então assim, a linguagem não é um boa tarde, não é. Então, infelizmente, a gente que tem que receber o que deveria ser o porta-voz do Estado, né, de ser delicado e de ser educado com a gente é que tem que ser educado com o cara. E aí eu tive que, não, boa tarde, expliquei o que era a PEC, mas essa PEC é o quê? E aí foi quando eles não sabiam nem do que estava se tratando. Aí consegui estabelecer um diálogo razoável, né? Eles compreenderam que era uma ação política, além dos muros. Perguntaram se o muro estava autorizado. Eu disse: "O muro não está autorizado e a PEC também não. E a PEC também não está, mas a gente está aqui, a gente está na rua e a gente que vai sofrer. E a PEC é isso aqui." E aí a gente convidei os dois policiais para participar da roda. Perguntaram se tinham drogas e tal. "Não, porque mandaram a gente vir para cá e tal, porque está tendo esse negócio aí. A gente vai ter que ficar aqui até 5 horas, né? Porque a gente atrapalhou a rotina deles, né? Eles vieram de outro lugar que não era o posto deles para ficar lá, porque a gente estava falando sobre a PEC 55 e o Estado quer saber disso, não é verdade?" Né? Então, assim, é um evento dentro da periferia, é grafite, é coisa de favelado. E daí eles razoavelmente compreenderam que se eles mexessem, a coisa ia ficar feia. Porque não era uma ação de pintar por pintar. Era uma ação política. E quando se fala que a Universidade Federal está ali, eu não sei porquê, mas a galera já diz: "Opa, o negócio aqui não é fraco, não." Então, assim, mas ficaram lá, passaram tempo, subiram, viram tudo. Eu conversei com os meninos, com a galera que estava junto: "Ó, tá tranquilo." Porque, infelizmente, no grafite, o que acontece na rotina de rua é: a polícia pega lata, a polícia toma material, chama de vagabundo: "Tá fazendo o que aí? Essa letra aí, esse nome aí, tu é pichador." Não pergunta o que é que o cara faz, qual a profissão, já chega batendo, entendeu? Então, assim, a gente... Então, quando se vê a polícia, a galera já não simpatizou, mas foi tranquilo. Quer pontuar sobre as dificuldades também? Eu acho que a gente, dentro da comunidade, a gente não encontrou grandes dificuldades de realizar o evento, porque a comunidade realmente ela não impôs nenhuma dificuldade, ela aceitou muito bem. A gente encontrou o apoio do nosso amigo Ricardo, na Sopari Tapiocaria Coisas Boas. Ele vem dando apoio tanto ao evento Verso É Já, como ele deu apoio a essa ação também, Berro do Barro contra a PEC 55. E, de maneira geral, a comunidade contribuiu bastante. A nossa grande dificuldade foi organizar num curto prazo de tempo, né? Como o Anderson já citou, a gente só tinha uma semana e tinha que fazer. Então, assim, com a ajuda de amigos e amigas como você, como Ricardo e outras pessoas, que se eu for citar, na verdade, eu vou acabar esquecendo o nome de alguém. Então, a gente conseguiu realizar. E a dificuldade que a gente encontrou na realização, no momento mesmo, foi essa, que foi muito bem contornada por Gleice. Uma atividade que teve dentro do bojo do acontecimento do Berro do Barro foi a atividade com as crianças, que elas não foram lá apenas estar no espaço. Elas participaram de uma atividade que foi colorida, divertida para elas, e onde até mães que estavam presentes podiam deixar e fazer parte do acontecimento, né? Um acontecimento também familiar. Referente à atividade com as crianças, né? Acho essencialmente importante a gente tentar estabelecer esse contato com elas, porque também é por elas, né? Também é pra elas. E acima de tudo, a gente acho importante, de modo geral, a gente fazer, mediar o contato, como o Gleice falou anteriormente, para os próprios rapazes, né? Os mais velhos ali ficaram meio intimidados. Poxa, essa galera da universidade que vem aqui falar e tal, a gente não vai entender. Então esse é o nosso objetivo, é que vocês entendam. A gente pretende simplificar, a gente pretende traduzir da forma que for, não é desmerecendo ninguém, mas a gente quer estabelecer esse contato. Em relação às crianças, eu que fiquei com essa parte, né? Fui muito feliz, e acredito que eles também, porque a proposta era essa, era a gente tentar articular um pouco que a gente discutiu e que eles soltassem a criatividade para desenhar o que quisessem, da forma que quisessem, tinha tinta, tinha lápis. E eles fizeram, e rolou até um fora Temer lá, que pra minha felicidade, trouxe pra minha casa, né, e deixei o meu desenho lá com eles. E no final de tudo a gente também expôs os desenhos dele, né, alguns meio acanhados, outros mais soltinhos, mas na minha visão, acredito que todos eles foram muito felizes na hora daquela atividade. E até porque, quando a gente promove um diálogo, né, de discutir a PEC, não é da rotina de uma criança sentar e escutar professores, alunos, poetas, né? Então a gente vem cá, a gente quer fazer esse atrativo para eles também. Porque, como já disse, é por eles também, é para eles também. Então é isso aí. Diante dessa atividade que vocês fizeram no bairro, como é que vocês veem como essa quebra da ruptura dos muros da acadêmicos para ir para os bairros? Eu vejo isso de uma maneira muito incipiente ainda. Essa ação do Berro do Barro ainda foi uma ação isolada, não foi uma ação proposta pela instituição, o FPE, entendeu? Com peso da reitoria, de ter um cronograma com ações nas comunidades diversas, né? Foi um grupo específico de estudantes e professores incomodados com essa situação dentro da Federal que chegou e propôs isso. Então, assim, ainda é muito incipiente, é preciso que a universidade tenha essa compreensão, que ela saiba que é necessário, eles já sabem. Falta o agir para chegar lá e fazer acontecer. Essa ação do Berro do Barro prova que a gente não precisa de licitação de palcos para apresentações artísticas, nada disso, cara. Tá, arrumou um caixa de som emprestado também de colegas, de amigos. Foi uma ação construída coletivamente, foi uma ação bonita, a comunidade gostou, nós que estivemos na organização gostamos, quem foi que se posicionou gostou, todo mundo gostou. Então, acho que é esse fazer mesmo, dar a cara a tapa e fazer acontecer com a estrutura que se tem. Se chegar uma estrutura melhor, vamos fazer melhor. Mas o importante é que a gente esteja fazendo. Essa é a minha impressão. Foi a minha primeira experiência, assim, né, de estabelecer esse contato dentro da universidade para a comunidade. E compartilho muito do que Anderson falou, justamente porque não precisa, assim, de licitação de palco, nada disso, cara. A gente faz um estabelecimento, um contato com a comunidade, no ombro a ombro, não dá a cara a tapa mesmo, de tentar falar do jeito que eles entendam, e não tentando desmerecer ninguém, sair do discurso, tentar aliar o que nós estudamos ao que a gente vai fazer. É esse o nosso projeto aí. E eu queria escutar um pouco dos companheiros da comunidade lá, do que eles acharam disso também, né? Pra mim, como é algo novo, e acredito que eles ficaram muito felizes também com a atividade, então... A comunidade, o interessante é que passam, às vezes passam as senhoras, né, os senhores aí falam, foi o povo de lá, né, da Federal, ou foi o povo de lá, não foi? Então, assim, eles... Como tem a periferia tem a concepção de distância, de distanciamento, né? E tanto é que antes do processo dizia, mas é porque a gente não vai entender, esse povo fala muito difícil, como já ressaltei aqui. E a comunidade para, tira foto do grafite que ficou lá. Então, assim, foi muito positivo. assim, as idosas, as professoras, as adolescentes que participaram, e aí o companheiro, o vizinho que chegou com água mineral no início, o outro vizinho que trouxe o caixinha de som que a gente não estava pegando, o outro que foi ajudar na feijoada e foi buscar o material. Então assim, foi uma atividade simples, mas porém positiva, né? Porque o nosso foco é fazer. Então, assim, nosso foco foi fazer. E com a junção do muito importante o que Anderson falou, da gente fazer esse recorte de que não foi uma atividade da Federal, foi uma atividade dos estudantes específicos e de uma galera da universidade, para que também a universidade rompa essa distância, esse muro. E os estudantes que estão ouvindo a gente agora, galera, vocês se liguem, porque a realidade está do lado de fora. Então, assim, a gente tem que fazer essa coisa de... Participação social. Essa, né? Participação social. Então, tu tá aí dentro da Federal, tu tá estudando, mas vai pra periferia, pô, bota prática, vai conhecer, não precisa de muito. Se junta na comunidade que tu mora, convida, porque a universidade é pública. A gente tem que romper esse muro. A gente tem que romper, não. A gente vai ter que derrubar e vai ser na tora. Bel? Eu vejo com muita felicidade essa iniciativa dessa quebra desses muros, porque na verdade essa não é uma pauta nova, essa já é uma pauta antiga. Já há muito tempo o movimento estudantil vem exigindo da universidade e dos órgãos governamentais a quebra do muro da universidade, o acesso da comunidade ao redor, para dentro do campus, porque isso é uma realidade que também tem que ser observada. As pessoas das comunidades ao redor, se elas não são estudantes, elas não conseguem ter acesso ao espaço do campus sem ser incomodadas pela equipe de segurança. Sem ser incomodadas, sem ser intimidadas, sem muitas vezes sendo agredidas pela equipe de segurança da Federal. Isso não é uma vez nem duas. Então, essa pauta já é antiga, de você ter direito ao espaço do campus, de você ter direito aos bens, serviços e tecnologias que são desenvolvidas no campus, porque se a universidade é pública, ela tem que estar a serviço da população. E também de você, terminando o ensino médio, você ter o acesso direto à universidade. Isso é importante, acesso universal, porque esse concurso que a gente tem que fazer para ter direito ao ensino superior, isso é um absurdo. É um absurdo que não observa, inclusive, o recorte de classe, a oportunidade que você teve de se preparar para passar naquele concurso, tenta igualar, através de uma falsa simetria, as condições dos estudantes, aí bota uma prova e quem passar, passou. Se você não passar, a culpa é sua. Não importa se tinha esgoto a céu aberto na frente da sua casa, não importa se você, primeiramente, tinha que se preocupar em não levar um tiro na cabeça ao sair de casa, para depois pensar em estudar, porque é isso que você tem que pensar na periferia. Você sai de casa, você pensa primeiramente em não levar um tiro na cabeça, ou por uma bala perdida, ou por qualquer coisa que pode acontecer. E aí tem que se preocupar, e depois de você se preocupar em não levar um tiro na cabeça, você tem que se preocupar em comer, para você não morrer. Depois disso é que você vai pensar em estudar. Então a gente já está vários passos atrás. E você exigir uma igualdade através dessa falsa simetria, desse absurdo que é o vestibular, isso daí tem que acabar urgentemente. E é por isso que existe já há muitos anos a pauta da exigência de uma universidade popular de verdade. Então eu vejo com muita felicidade essa ação, dessa articulação de estudantes da UFPE. Por quê? Enquanto a gente ficar só exigindo da instituição, ela nunca vai se mover para fazer nada. O interesse da instituição é conservador, é reacionário. O interesse do governo é reacionário. Então, aliada à exigência de que a instituição faça, a gente tem que fazer por nossas próprias mãos. Façamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito, né? Como diz a letra da Internacional Socialista. Então, essa é uma necessidade, e que bom que a gente começou a fazer já. Bem, a gente vai para a música, vai para o intervalo, e na volta a gente fala como é que foi o dia da votação da PEC e a participação no dia também da Rádio Aconchego, como se deu aqui na rádio, e a gente discutiu um pouco como é que a gente viu a ótica de cada um no momento da votação. E queria abrir aspas, agora a gente vai tocar uma música que lembra um pouco do começo do Adiante, a canção da Rosa Atômica. E aí eu queria que Anderson falasse desse pontapé que foi a banda e o movimento Adiante. Pô, a banda, a canção da Rosa Atômica foi diferente da concepção que muita gente possa ter do que o que é uma banda dar certo ou não. Foi uma banda que deu certo, porque a gente conseguiu juntar pessoas queridas, amigos, né? E amigos que faziam parte da banda e amigos que não faziam parte da banda, que gostavam, que estavam juntos. E a partir daí a gente estabeleceu pontes com pessoas de outros bairros, inclusive você conheci num contexto, num show das lá noitadas, em Casa Amarela, né? Das noitadas e tal. E a partir daí a gente estabeleceu pontes para dar início à ideia do Movimento Adiante, de botar a comunidade do barro para escutar coisas para além do que ela já está acostumada, para escutar também poesia. Não é que a nossa proposta não era vamos eliminar o pagode que a galera gosta, não é isso, mas vamos oportunizar também que além do pagode a galera possa escutar um rock and roll, possa escutar poesia, possa ver um teatro, possa ver um grafite legal, as artes visuais, dialogar, enfim, isso aí. É. Então vamos lá, Canção da Rosa Atômica. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. roça, roça, roça, roça. Nosso mundo e nossa sociedade estão em constante mudança. as mudanças nunca foram tão rápidas. Produtos e serviços são cada vez mais complexos e sofisticados. Novas tecnologias passam a fazer parte de nossas vidas. Surgem novas profissões. Algumas das mais procuradas do momento não existiam 5 anos atrás. Profissionais cada vez mais qualificados elevam o nível da competição no mercado de trabalho. Somos confrontados com novos desafios em novas escalas. Pobreza global, conflitos étnicos e religiosos, escassez de água, escassez de energia, mudança climática, perda de biodiversidade. A maneira tradicional de aprender sobre o mundo e a sociedade, de entender e resolver os problemas, está se tornando insuficiente. Como sobreviver nesse mundo lotado, rápido e complexo? Como contribuir para tornar esse mundo melhor? Nosso sucesso vai depender de 4 habilidades. Pensamento crítico. Ele é fundamental para lidarmos com a imensa e crescente quantidade de informação. 2.000 novos websites são criados a cada hora. 35 horas de vídeo são postadas a cada minuto. 2 milhões de vídeos são assistidos no YouTube diariamente. É preciso ser capaz de buscar, avaliar, filtrar e integrar a informação que necessitamos para entender e resolver os problemas. Na escola, mais importante que aprender fatos, vai ser aprender a aprender, aprender a pensar, a tomar decisões diante dos problemas. A urgência dos problemas e a competição entre as possíveis soluções, no entanto, exigem uma habilidade a mais. Criatividade. Criatividade e pensamento crítico são precursores da inovação. Outra habilidade fundamental é a colaboração. No mundo complexo e conectado, o trabalho individual dá lugar ao trabalho em equipe. Na maneira tradicional de entender e resolver problemas, separamos as coisas, segmentamos a realidade em partes mais simples. De um lado, o homem, do outro, a natureza. De um lado, as ciências sociais, do outro, as ciências naturais. E dentro dessas ciências, isolamos disciplinas e seus especialistas que não se comunicam entre si. A realidade, porém, não é segmentada em disciplinas. No mundo real, essa divisão não existe. A realidade é complexa e os grandes problemas da atualidade não podem ser entendidos e resolvidos usando-se apenas uma ou duas disciplinas de forma isolada. É necessário uma abordagem holística, transversal às disciplinas, na qual os diferentes campos do conhecimento são integrados. É necessário interdisciplinaridade. A última habilidade é a da comunicação. Expressar ideias de forma clara, articular argumentos de maneira convincente, motivar por meio de um discurso poderoso, sempre foram habilidades importantes. A necessidade crescente de inovação e colaboração, combinada com as novas tecnologias, elevou a importância e poder da comunicação a um novo patamar. O conhecimento passou a ser construído coletivamente. Pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação. As 4 habilidades do século XXI encontram sua expressão máxima nos jovens. Jovens sempre foram mais abertos a novas informações, mais propensos a inovar. Sempre tiveram círculos maiores de relações sociais e um grande poder de influenciarem uns aos outros. Internet, celulares, câmeras digitais, redes sociais expandiram imensamente esse potencial. Mais do que nunca, os jovens têm as habilidades e os meios para transformar a realidade. A realidade mais próxima do jovem estudante é a sua escola. E a transformação mais duradoura e multiplicadora na qual o jovem pode atuar é a da própria educação. Os jovens estão aprendendo uns com os outros. Eles passaram a ser a própria fonte de informação e de inspiração. E essa fonte agora não tem limites. Junte-se a eles. Nosso mundo está mudando. Faça a sua parte. Mude o mundo você também. Rádio Aconchego. P pelos olhos e ouvidos na Rádio Aconchego 88.1 FM. Pelos olhos e ouvidos. Mais um bloco do Pelos Olhos e Ouvidos, e vamos falar dessa semana que foi a semana do primeiro turno da PEC do 5-5 lá no Senado. E como não podia deixar de faltar, a Rádio Aconchego também teve a sua atividade nesse dia. E queria que Gustavo, nosso operador de som, transmitisse um pouco do que aconteceu aqui na rádio durante o dia da votação. Oi, boa tarde aí para todos e todas aí. A gente fez, na terça-feira, fez uma transmissão pela tarde, a partir das 3 horas da tarde aqui, seguindo um pouco o que estava saindo na TV Senado, né? Que estava informando de as falas dos senadores. E uma das coisas que a gente notou, que foi bem claro, foi que a mídia não estava nem aí com a PEC 5-5, com a votação, né? A gente veía só a questão de Chapecoense, né, do time, da desgraça, né, a tragédia que aconteceu com o time, mas que isso foi bem, caiu bem legal para a mídia, né, para tampar de que estava acontecendo tanto a votação da PEC dentro do Senado, né, como a repressão fora, né, em Brasília, que estavam sendo reprimidos manifestantes que estavam lá. Então foi bem claro assim, a gente colocou parte da transmissão da TV Senado aqui, mas em um momento também ficou meio enxoado, porque era só os senadores do PT, algum que outro do PCdoB falando contra, e a galera que estava a favor nem precisava falar, eles nem falavam, tipo, falavam um, dois, e não queriam falar, queriam tipo fazer um expediente, bora votar. Então a gente ficou bem, em um momento já era meio fazendo piadas, intervinha as vozes dos, botava efeito nas vozes das pessoas enquanto falavam, né, porque também acho que é uma grande paródia, né, esse Senado assim. E a gente estava meio também tentando criticar a democracia representativa. Aí outra coisa que a gente viu e que conseguiu fazer foi pegar uns áudios de um parceiro técnico do UFPE que estava lá em Brasília, e ele relatou através do WhatsApp o que estava acontecendo, como tinha sido a repressão, para onde estavam se dirigindo o movimento, iam se juntar na catedral, estavam tentando se reorganizar. Então a gente tentou colocar essas informações no ar e fazer essa transmissão, assim, transmitiu até umas 8 horas, não transmitiu o final da votação, né, mas transmitiu isso, já sabendo também que a votação ia ser a favor da PEC. E também essa terça-feira, não é atividade da rádio, sino a rádio participou também, foi uma atividade do Fórum de Usuários, de aqui do CIS, na qual se fez um sarau poético pela manhã, de 9 horas começou, 9 e pouco, com intervenções também sobre a PEC 55, 241, um cordel de uma pessoa, agora eu não lembro o nome, poesia de uma parceira aqui do CIS, de Leônia, músicas também ao vivo, com violão e com voz. Também a gente tinha feito uma intervenção que era informação sobre a PEC e deixando um espaço, tipo uns prints sobre informação sobre a PEC, que era o que estava acontecendo com essa PEC, que ia mudar, que era o congelamento do teto dos gastos, os gastos, aí a mudança na questão dos gastos públicos, e um espaço para que o pessoal daqui do CIS se manifestasse também, assim, em tentar criar esse diálogo, né, que muitas vezes fica, a gente fala, mas não está escutando, não está ouvindo o que está o pessoal daqui, da nossa comunidade, que é o CIS, está falando. Então a gente tentou fazer isso, algumas que outras pessoas escreveram, né. E depois disso rolou meio uma palestra, não, rolou meio uma parte de biodança circular, uma atividade, uma prática interativa aqui do CIS que acontece. E foi uma meia hora de dança circular, que meio rolou como uma integração do público que estava aí, que era muitos estudantes da Federal, pessoas aqui do CIS, practicantes e usuários do CIS. E depois disso uma palestra com a professora Adriana Fidalgo, de Medicina Social da UFPE, contando qual era a implicância da PEC, né? Assim, quem ia mudar com essa PEC e por que ela era contra, né? Quem estava aí era contra. Aí foi bem legal, assim, foi uma coisa de formação, né? Para quem estava lá, sabendo que vai ser bem difícil, né? Essa PEC, tipo, sei lá, parece que vai passar, né? Já passou agora, passou no primeiro turno, no segundo turno tem que acontecer que é um milagre, não sei, explodir o Senado, né? E que haja senado, outro tipo de senadores. E nada, a gente está pensando para o dia 13, que vai ser a segunda votação. Ah, porque na transmissão daqui da rádio participaram algumas pessoas. A gente tinha convidado algumas pessoas para falar, assim, pessoas que estavam nas ocupações. Um amigo nosso que é professor do Instituto Federal, que tinha sido professor do Instituto Federal de Bom Jardim, que tinha estado dando apoio para os estudantes, contando um pouco da terra de Mendocinha, né? Mendocinha Filho. E outra pessoa da Rural, uma menina que estava ocupando na Rural. E para a próxima, para o dia 13, a gente quer fazer também uma transmissão, colocando algumas falas dos senadores, né, para que o povo se indigne também, como a gente se indignou, e convidando a pessoas que tenham a ver com comunicação para discutir um pouco a questão da comunicação, né, assim, comunicação, ocupação e PEC 55. Essa seria como a temática, ainda não está definido, a gente tem um listado de pessoas para convidar, a ver se essas pessoas conseguem chegar, que está aí Ivana, Iris, Lula, Leilani, Duda, várias pessoas da Federal, da Rural, das ocupações de escola secundaristas. Então vamos ver se isso acontece, se rola. E não sei se o Fórum do Usuário vai organizar alguma outra atividade, mas pode ser que na sexta-feira, que tem reunião do Conselho Gestor, se discuta alguma coisa. Valeu, Gustavo, nosso argentino pernambucano. Manu, quer falar alguma coisa? Então vamos dar uma rodada aqui do que a gente achou de fato do dia da votação, como a gente acompanhou. E, de fato, como o Gustavo falou, já passou no primeiro turno, e o segundo turno é apenas aquele jogo que a gente já sabe que time vai ganhar, né? Então, vamos lá, ponto de vista de cada um. É importante a gente notar e observar que a gente não sofreu um golpe. A gente vem sofrendo vários golpes seguidos e bem articulados entre os pilantras que dominam hoje o Congresso Nacional. Não foi um golpe só. O golpe parlamentar que decretou impedimento de Dilma Rousseff, ele teve 167 votos a favor. O golpe da aprovação da PEC 241 na Câmara teve 166 votos. A única diferença, o único voto que faltou foi o voto do bandido do Eduardo Cunha, porque ele já tinha sido cassado. Ou seja, é a mesma corja. Mesma coisa aconteceu no Senado. O impedimento de Dilma Rousseff teve 61 votos no Senado. Mesma quantidade de votos a favor da PEC 55. Ou seja, é o mesmo conchavo, é a mesma corja de pilantras. Não é um golpe, são vários golpes articulados nesse momento em que a burguesia precisou de trocar de gerência. São vários golpes articulados que a gente vem sofrendo e que tendem a ser intensificados. Por isso a nossa necessidade de articulação desde as bases, como o Anderson já havia citado, para reagir desde as comunidades periféricas, para levantar o Brasil inteiro, na verdade, quem vai se sentir de fato prejudicado com isso. Porque quem tem muita grana para pagar por educação privada e por saúde privada também, não tá nem um pouco preocupado com isso. Com esse congelamento dos gastos públicos durante 20 anos. Não está nem um pouco preocupado com a previdência social, com os cortes dos direitos trabalhistas. Na verdade, eles estão interessados em que cortem mesmo, para que eles possam continuar extraindo nosso sangue todo dia, através da exploração do nosso trabalho. Então, assim, quem é diretamente interessado, que é a classe trabalhadora, quem é assalariada, é que tem que se movimentar para reagir a esses golpes. Por isso a necessidade da gente se articular desde as bases. Essa é a minha impressão. A gente não sofreu um golpe e o governo Temer é o vilão da história e está nos atacando mais. Não, a gente vem sofrendo vários golpes articulados. Essa é a impressão que eu tenho. Anderson? Perfeita análise de Bel. E eu queria tocar num ponto, para não ficar repetitivo, que o Gustavo falou na questão de... a votação estava acontecendo e a mídia não dando a mínima. O mundo se acabando do mundo do lado de fora, né, com a manifestação dos estudantes, a repressão violenta da polícia, e a mídia pouco se importando com isso. É certo que é uma infelicidade de no dia ter acontecido a tragédia com o voo da equipe da Chapecoense, mas é um assunto de importância demais para não dividir tela, né, com outros assuntos importantes que estavam acontecendo no dia. E aí eu tenho um palpite do porquê que a mídia não estava nem aí para isso. Primeiro porque ela se coaduna com essa articulação direitista, com essa articulação conservadora, que não acontece somente aqui no Brasil, que acontece mundo afora, tá? E que vem assolapando os direitos da classe trabalhadora. E depois, que não era interessante para a grande mídia discutir a PEC 55. Porque se você vai se aprofundar numa revisão de gastos públicos, você pode chegar a uma conclusão. Que, olha, você, quando você tem esse momento de contingenciamento, você está gastando mais do que você ganha. Você tem que mudar, de fato, o seu orçamento, tá certo? Mas primeiro que ninguém, em sã consciência, vai mexer naquilo que é essencial. Você vai cortar o que é supérfluo. Certo? E o que a PEC está fazendo é cortar o essencial, que é a saúde e a educação da classe trabalhadora. Depois, um movimento que você vai fazer é você vai ver, peraí, cara, aquele cara que eu emprestei uma grana 3 meses atrás, eu estou precisando agora. Você vai atrás de quem está te devendo. E as grandes mídias, somente para citar os 3 maiores grupos, as corporações Globo devem cerca, a estimativa é que eles devam cerca de 600 milhões de reais para o fisco. Somado a mais 300 e pouco da Record, com mais sei lá quantos do SBT, somente para citar esses grupos, nós temos aí quase 1 bilhão de reais que deveria estar nos cofres públicos e não estão. Se a gente vê em julho a lista das empresas, das maiores devedores do Brasil, essa lista dos maiores devedores vai dar algo perto, que ultrapassa o contingenciamento que o governo federal propôs. Dá cerca de 170 bilhões, salvo engano. Bem próximo, supera o contingenciamento que o governo federal fez de cortes. E é impressionante que os auditores, os oficiais de justiça, aliás, eles não conseguem encontrar o povo da família Marinho, por exemplo, para entregar uma intimação. Mas ele consegue encontrar com facilidade, eu, você, se não pagar um cartão de crédito, né, que você comprou, o oficial de justiça vai lá tomar a tua geladeira, o teu imóvel, não sei, o bem que você comprou, consegue encontrar. Esse é um ponto que eu acho por que a grande mídia não tem interesse em discutir a PEC 55. Porque ela se coaduna e porque ela é parte interessada nesse processo de cortar de nós, da classe trabalhadora. Eles não querem cortar na carne. E um ponto importante e fundamental que a gente tem a compreensão nesse momento. A gente faz análise de conjuntura, vê o que os partidos que governaram antes, eu estou me referindo especificamente ao PT, que ficou com a peste de ser um partido de esquerda. Na minha avaliação, deixou de ser esquerda há muito tempo. Você pode considerar, no máximo, um centro-esquerda. Mas esse partido, essa avaliação que a gente faz, para a massa, não. Para a massa, o partido é de esquerda, então condena-se junto com o PT, condena-se à esquerda. E nós não podemos cair nessa armadilha de fazer esse movimento de divisão nesse momento que exige junção de forças. A gente faz análise de conjuntura, vê onde errou, vê onde o partido contribuiu para esse momento de desarticulação, mas a gente está vendo lá, a direita, ela está no movimento internacional unida para tirar os nossos direitos. Eles nos mantêm na defesa sempre. Nós precisamos nos unir, nos articular nas periferias, os movimentos estudantis, os movimentos populares, para montar uma frente de resistência. A PEC vai passar no segundo turno, mas eu temo pelo pior. Eu penso que esse governo ele está testando os limites de resistência do povo para poder propor aquilo que ele quiser. Foi um atropelo a votação da PEC. do lado de fora estava tendo resistência. Se não tivesse resistência alguma, talvez eles venham propor coisas piores. E vão. Meirelles já falou que agora, esse mês, ele vai mandar a proposta de reforma da Previdência Social. E sempre quando se fala em reforma da Previdência, é para lascar o trabalhador. Então a gente tem que estar bem atento que coisas piores podem estar por vir e a gente tem que se manter vigilante, atento e disposto à luta. Eu queria pedir com licença para aumentar, explanar um pouco mais e levar a discussão a nível mundial, né? Porque, primeiramente, no Brasil, os partidos eles passam por uma crise de representação. A gente tem um aumento significativo dos votos em brancos e nulos. A população acaba percebendo que quem está ali não representa, literalmente. E a gente viu isso na votação de impeachment para tirar Dilma Rousseff e agora também na votação da PEC, quando os senadores dizem que ali eles foram elegidos pelo povo e eles representam o povo, quando na verdade não passa de uma falácia. A gente teve a consulta popular do site do Senado, em que a gente teve 335 mil votos contra a PEC, e isso não passa nem perto de ser levado em conta. E, segundamente, na minha visão, assim, eu não sei dizer o quanto é importante e significativa a proposta da PEC se tornar um referendo. Quando ela se torna um referendo, ela vai a voto popular e a população decide se ela vai votar a favor ou contra. Caso isso aconteça, sou otimista em dizer de que a população vote contra e a PEC não passe. Mas eu não sei dizer o quanto é significativa a possibilidade dela se tornar um referendo. E até porque o Senado ele já mostra que não vai deixar passar, assim como não está deixando passar, nada que seja contra a PEC, né? A nível de mídia, culpo ela pela inércia social que o Brasil está. Culpo muito mesmo, porque a gente, quando os companheiros citaram, né? É importante a gente falar do acontecido com a Chapecoense, porque isso toca no sentimental de todo mundo, mas quando a gente tem um fato que diz respeito à vida de todos, e esse fato é ignorado, e principalmente que é um fato que tem uma ordem de cima para ser ignorado, e uma ordem de cima para ser represado, como teve em Brasília no dia 29, literalmente desceu o cacete nem quem tava lá, e quem tava lá era índio, era estudante, e era professor e era trabalhador. E esse fato é ignorado, a gente tem um cenário de manipulação da sociedade, né? E um pouquinho sobre a PEC, que o Senado faz questão de não discutir, a mídia faz questão de não discutir, a classe política não faz questão de não discutir, ela se apresenta como um remédio para a crise que atualmente a gente tem no Brasil. Mas ninguém sabe de onde veio essa crise, que crise é essa, qual é a solução para essa crise. Se diz que a solução para essa crise é a PEC, que o governo acabou gastando mais do que devia, e a culpa disso são os gastos primários, que são os direitos sociais. Bem, primeiramente, qual é a prioridade do governo se não é educação e saúde? A prioridade do governo é pagar juros de dívida a banqueiro, a empreiteiro, seja lá quem for. E são grandes devedores, está acessível a todo mundo. Só é colocar no Google é o sonegômetro, que você vai ver o quanto é sonegado no Brasil e passa da casa da centena de bilhões. Muito além do que o governo diz que é necessário e tal para o seu orçamento. Isso se articula a nível mundial no que diz respeito a essa classe dominante que nos domina. A verdade é essa, que nos domina. Porque elas passam uma crise de acumulação de riqueza. Então elas acabam explorando cada vez mais o trabalhador. E é o trabalhador que nesse processo vai sair perdendo. Acabam explorando cada vez mais para que garanta a sua acumulação. E essa garantia de acumulação se dá através de manipulação, precarização de saúde e educação e a nossa morte, literalmente. Por isso o PEC da morte. Então, se tem a crise, né? E a PEC se diz como um remédio para essa crise, mas na verdade a crise vem do sistema financeiro, tem a raiz ali no, na superprodução também, na escala produtiva do Brasil, que é quando a gente perde investimentos para a nossa produção, e esse investimento que deveria estar na nossa produção, que manteria ali um equilíbrio, no mínimo é com um equilíbrio econômico, esse investimento passa para o financiamento de juros da dívida, Então, essa classe dominante acaba arrecadando cada vez mais em juros que é pagado com o dinheiro dos nossos impostos. E esse investimento no financiamento da dívida pública não tem nada de beneficente para o Brasil. Para a população, para ser mais específico. Porque ela não gera emprego, ela não proporciona educação, não proporciona saúde. Essa é a verdade. Então, é preciso... Não estamos mobilizados porque, como eu disse, esse cenário mundial e a nível nacional, ele se articula literalmente com a nossa vida cotidiana. É a nossa escola que mal tem um professor, que recebe mal um professor que não é valorizado. É o nosso posto de saúde que não tem aquele remédio, que não tem aquela fita métrica que sai perdendo. E isso é o discurso que diz, a culpa é sua, sabe? Então somos nós que vamos sair perdendo nessa crise. E não fomos nós que fizemos essa crise. Um dos jargões muito populares que se disseminou é de que a crise é dos ricos, o pobre é que sai perdendo. Então essa é a verdade mesmo. E a importância de estar mobilizados. Como eu disse, isso vai afetar diretamente nossa vida cotidiana. Sobre a questão da universidade, eu que acredito que todos nós entendemos a universidade como uma porta de acesso a uma ascensão social, uma vida mais digna, né? Acaba se fechando cada vez mais, se elitizando, excluindo, para falar a verdade. E quem realmente precisa da universidade, que a meu ver é o jovem periférico, precisa pelo fato de, quando sair do ensino médio, corre um risco muito grande de ter acesso à criminalidade, à violência, justamente por não ter essa oportunidade de uma ascensão social. Justamente a pessoa que mais precisa dessa universidade é a pessoa que é excluída. Então, é isso. O cenário não é animador, como o Anderson já falou, mas se acredito que é um retrocesso que pode ser barrado se dermos a mão, se dermos a cara a tapa e unimos e seguimos em frente. Eu venho definhando e me lapidando, tirando pedacinho por pedacinho de mim, desde que começou a especulação do golpe, desde a queda de ministérios, desde a fatiação dos poucos direitos que nós temos, né? Então, assim, eu venho definhando, literalmente, dentro dos movimentos sociais, dentro do grafite, nós que somos de movimento hip hop, que estamos na periferia fazendo a coisa na tora, a gente que dependemos de editais, dependemos de um recurso mínimo público de incentivo à cultura que foi cortado. Então, poucas coisas que a gente conseguia fazer na periferia foi lapidado. Mas aí, quando vem, o que eu senti no Berro do Barro, nessa atividade, o que eu senti foi uma... E com essa primeira aprovação da PEC, né, nesse primeiro turno, eu não me senti desmotivada. Não me senti. Faz 7 anos que eu comecei dentro das lutas sociais, com um pouquinho de privilégio, com uma graninha aqui de editar, uma graninha ali. E agora a gente fez uma coisa sem grana nenhuma. Sem grana nenhuma, mas eu me sinto na obrigação e falo assim para quem tá me ouvindo, a dona de casa, quem tiver, o que você estiver fazendo, que tenha um privilégio de ouvir nosso discurso, é não desanimar. Não desanimar. São 20 anos de roubo e eles têm que saber que o país é nosso. O país não é de 3%, 3% não me representa. O nosso país é gigante. Nosso país é gigante, então quem está ouvindo também, entre nessa luta. Pô, eu não faço parte de movimento político. Se você que está ouvindo não faz parte de movimento político, arruma um caixa de som, faça uma feijoada, entre em contato com a galera da rádio que a gente vai. A gente vai onde você estiver. E a gente vai discutir, e a gente vai fazer barulho, e a gente vai fazer zoada. E vai ser 20 anos sem recurso, vai ser 20 anos de zoada, se eu estiver viva daqui para lá. Porque é pro meu neto. Eu tenho uma filha de 17 anos que também está nessa luta, que sofreu preconceito agora há pouco dentro de uma manifestação. É esse mundo que eu não queria para ela, que com 17 anos eu levei bala de borracha. E agora a minha filha também está nessa luta e eu quero que meu neto também tenha pelo menos o mínimo. E não é uma coisa, gente, infelizmente, que é do Brasil. A direita está tomando em todo canto, todos os países a direita está arrochando em todos os lados. Então, assim, para vocês que estão aí ouvindo, galera, a gente não pode deixar morrer, não, essa ação que os meninos da Federal e do curso fez com o Movimento Adiante. Faça seu movimento dentro da sua casa. Analise o que a TV, a bosta que a TV está passando, o que a galera está discutindo. Entre nas páginas de discussões, pesquise, porque o país é nosso. São os nossos direitos que estão sendo lapidados. Então, assim, meu acompanhamento da PEC vai ser daqui a 20 anos. Eu vou continuar acompanhando, vou continuar fazendo zoada. Então é isso. Cada um deu o seu ponto de vista. Agradeço desde já a cada um a participação. Depois já do break da música, a gente vai fazer a escala. Quais são os próximos passos que a gente vai dar? O que os estudantes vão continuar fazendo, o que o Adiante vai continuar fazendo, o que a Raido Aconchego vai continuar fazendo em prol dessa segundo turno na PEC. E além disso, como a menina aqui, nossa amiga, estava falando, não desistir, não desanimar e continuar o diálogo com os nossos pequenos espaços, continuar o diálogo além dos muros da faculdade e continuar o diálogo em espaços como esse, que a gente pode contar, que a gente pode multiplicar para a gente conseguir de fato um resultado. Vamos de música. E ao menino oba o bobores deixar. que Nanambenzeu não é casa de Oxum. Calou o canto das águas na toca do Guaiamum. E os espelhos de prata já não se vê mais nenhum. Sumiu o brilho da luz do clarão de Orum. E se Zambelê vier pra se olhar, vai ter que correr pro mar. E se Zambelê vier pra se olhar, vai ter que correr pro mar. Quem não viu arvoredo crescer ao sabor das marés, não pode imaginar. Nunca banhou os pés nas águas rasas do mar, que o rio foi desaguar. E entre Oxum e Iemanjá nasceu o reino de Nanã. E a tempestade de Ansã saudou a nova manhã, que fez Samambaia chorar. Algo doeiro da praia floresceu num lugar onde a morena menina bonita foi se casar. Dizem que viram voar Zambelê com o Martim pescador, anunciando alvorada pelo manguezal em flor. Algo doeiro da praia floresceu num lugar onde a morena menina bonita foi se casar. Dizem que viram voar Zambelê com o Martim pescador, anunciando alvorada pelo manguezal em flor. Um mangue que Nanambenzeu não é casa de Oxum. Calou o canto das águas na toca do Guaiamum. E os espelhos de prata já não se vê mais nenhum. Sumiu o brilho da luz do clarão de Orum. E entre Oxum e Iemanjá nasceu o reino de Nanã. E a tempestade de Ansã saudou a nova manhã, que fez Samambaia chorar. Algo doeiro da praia floresceu num lugar onde a morena menina bonita foi se casar. Dizem que viram voar Zambelê com o Martim pescador, anunciando alvorada pelo manguezal em flor. Algo doeiro da praia floresceu num lugar onde a morena menina bonita foi se casar. Dizem que viram voar Zambelê com o Martim pescador, anunciando alvorada pelo Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Pelos olhos e ouvidos, na Rádio Aconchego 88.1 FM. Pelos olhos e ouvidos. chegamos ao último bloco e vamos falar de nossos próximos passos, né? E assim como o Adiante fez lá no Barro, hoje às 16 horas, lá no Alto Zé do Pinho, já deve estar em andamento, o Poeses também faz o seu manifesto contra a PEC 55. Então vai ter a caminhada poética, atrações culturais e a roda de diálogo, como se foi feito lá no Berro do Barro. Queria perguntar a Anderson e a Mel como é que vai se dar a partir desse segundo turno da PEC, como é que os estudantes vão continuar a atuar na Federal. Bem, nós vamos manter, né, o foco, né, nas ocupações, nos movimentos de resistência, né, como o Mel abordou aqui no começo do programa, falando a questão do pedido de reintegração, né, de retirada dos estudantes dos prédios ocupados para que eles voltem às suas atividades normais. Nós vamos continuar mobilizados para que isso não aconteça até a votação no segundo turno da PEC. E, para além disso, a mesma ação que aconteceu no Barro também está programado para a gente ter pelo menos duas, né, no bairro de Coqueiral e no bairro da Várzea. Nós, com a mesma pouca estrutura que temos muita vontade, pouca estrutura, mas a gente tem disposição para fazer acontecer e vamos fazer acontecer. No momento oportuno, né, a gente está definindo as datas ainda, mas não vamos deixar de acontecer. E o principal, eu acho que também deve ser marcado, é que a proposição é que esses movimentos eles ocorram mesmo sem o mote da PEC, né? Que essas ações nas comunidades, elas também sejam não com mote específico, mas também momentos de formação política para a comunidade, que a gente continue nesse processo, chegando nas comunidades, trazendo a comunidade para discutir junto conosco temas que nós consideramos essenciais na defesa dos nossos direitos. E mais do que isso, é você fortalecer a base mesmo, para que futuramente a gente tenha força suficiente, articulação suficiente para sair da defesa e atacar, sim, o capital em busca de novos direitos, de avanços nos nossos direitos, e não só ficarmos nas trincheiras defendendo que não nos tirem direitos. Nós queremos mais direitos, queremos que eles não nos tirem os que temos e queremos avançar na possibilidade de alcançar direitos. Já fui bastante contemplado pela fala de antes. Sobre a atividade de Coqueiral, a gente está pensando aí para o dia 16, que vai consistir numa atividade numa associação comunitária lá, que é associada à igreja também, com os alunos de lá. E a proposta é a promoção do diálogo sobre a PEC e tal. E no intuito de mobilização, a gente também na nossa organização tem o movimento de colocar em pautas as pautas locais, regionais também, né? Porque tudo isso se articula e isso faz parte do nosso entendimento. E a ideia também de levar adiante e não se resumir a esse período de ataque, principalmente ao de agora, né? Que foi o que possibilitou que nós nos mobilizemos, que foi o da PEC. E se resume a isso, vamos lá. A nossa organização está sendo aberta, exportando situar isso, não de respeito apenas estudante de tal curso, que o nosso serviço social não de respeito apenas nós. Nós estamos aceitando quem tiver a fim de contribuir, só se chegar. Infelizmente, nós não dispomos dos meios essenciais de comunicação para atingir a todos, né? Então, por enquanto, estamos nos reunindo na medida do possível e vamos levar adiante mesmo, junto com o movimento adiante. Já fica aqui aberto o espaço para vocês do curso e para quem vocês mais conseguirem angariar para vir aqui conversar com o Gustavo, para ver que espaços a gente pode mobilizar para estar articulando aqui no CIS, tá bom? O Adiante. Então, as ações do movimento Adiante e do coletivo Versões no barro, elas continuam firmemente, como o Anderson falou, a proposta do movimento é um movimento permanente, porque os ataques aos nossos direitos são permanentes, né? Na verdade, eles não param de atacar. Agora a gente está tendo mais acesso à informação dos ataques e podendo minimamente organizar uma articulação. Mas todos os dias, em todos esses anos, desde que eu era menino, que eu vejo eles aprovarem leis que vão de encontro aos nossos direitos, sempre. De encontro aos nossos interesses e favorecem os interesses da classe rica, da classe burguesa. Não é de agora. Então a gente continua sempre com a movimentação. Agora, no próximo sábado, dia 10, vai acontecer o Verso é Já, na Sopari Tapiocaria Coisas Boas, bem de frente à Estação do Barro. Um sarau poético-musical, organizado pelo coletivo Versões, com apoio da Soparia e com apoio também do Movimento Adiante. Vai acontecer esse recital. A proposta é justamente essa, de debater esses ataques que a gente vem sofrendo, não somente a PEC 55, mas essa proposta de desmonte da CLT, a proposta do desmonte da Previdência Social. Porque você veja só, a gente está cortando gastos, mas o salário do judiciário foi aprovado o aumento de 47%. Que corte dos infernos é esse? Do pessoal dos parlamentares foi aprovado um aumento de 51%. Foi aprovado emprestar 10 bilhões para o FMI. Como é que você está cortando o gasto e está emprestando dinheiro? Então, quer dizer, os ataques permanecem e a nossa resistência permanece. Nós vamos nos posicionar intransigentemente na defesa dos nossos direitos e contra todos esses ataques da classe burguesa. No Verso é Já, no sábado 10 e em todas as ações que a gente fizer. Edgley, quer falar um pouco do Adjan? Ok. Então, Bel Valentim, para a gente encerrar com chave de ouro a nossa participação coletiva, queria que você recitasse dois poemas para revigorar nossas energias. Só se for agora. Eu vou começar com um soneto de Diniz Vitorino. Ele diz assim: prenda o homem, doutor. Ele é ladrão. Ex-pedreiro, hoje velho aposentado. Ganha o mínimo, o orgulho da nação. Ainda sai para roubar. Que descarado. R$130 já tem na mão. Um salário para lá de respeitado. Paga R$80 num barracão, ainda sobram 50 pro mercado. Tem somente 3 filhos para criar. Vejam só, é motivo para roubar? Não é. Então prenda um delinquente. Que ele pague nas grades o sacrilégio para entender que roubar é privilégio dos corruptos leais ao presidente. Diniz Vitorino. E na sequência, então, um poema de minha autoria que vai bem sobre essa realidade dos ataques aos nossos direitos e da vida na periferia. A volta do maloqueiro. O meu verso maloqueiro entra sem ter permissão, sem ter casta, sem dinheiro, sem presente prazenteiro e sem próspera previsão, portando um fuzil ligeiro, topado de munição, fuzilando a queima-roupa, a mesquinhez do barão, desconstruindo anistias com balas de poesia dos xangôs de beco estreito, de onde só se tem direito a batalhar todo dia, de onde chora Maria, lágrimas de sangue e suor, ao ver seu filho menor baleado em plena via. Dizem que foi tiroteio contra os jagunços do Estado. Quem viu sabe, foi forjado, como outros tantos no meio, como outros tantos meninos. Sim, meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Vim do outro lado da ponte, onde não tem fantasia que não se acabe em tortura, humilhação, cana dura, nosso pão de cada dia. Por isso a cara de tédio quando você vem contar dos perrengues no seu prédio de frente para beira-mar com seu grupinho seleto. Por isso esse papo reto quando consigo falar. Me diga quem é feliz ou quem não se desespera já nascendo condenado. Por isso a palavra fera, que um maloqueiro de luta jamais abranda a conduta na guerra cotidiana. Não ama o que nos destrói, não se alia com playboy, nem abre a cara pra cana. Bel Valentim, muito obrigado. Vamos encerrar abrindo aspas, porque o Pelos Olhos e Ouvidos só toca a priori música pernambucana. E a pedidos de Anderson, vamos uma sintonia de Engenheiro do Havaí. Anderson, por que essa música? Porque é bem... Eu acho que é bem propício para o momento que a gente está vivendo. Mesmo a música tendo, sendo da década de 80, né? Mas quem acompanhou tanto a votação do impeachment quanto a votação da PEC, viu que os caras do Congresso que nós votamos para ser nossos representantes, eles falam e não nos dizem nada. O discurso dele está completamente desconexo com os anseios da população e por isso eu acho a música bem cabe no momento. Então fechamos com chave de ouro aqui essa quinta edição do Pelos Olhos e Ouvidos. Você vai encontrar no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos e no blogspot Pelos Olhos e Ouvidos. Amanhã, na íntegra, o programa vai estar na internet para a gente distribuir, compartilhar e divulgar o nosso diálogo de hoje aqui. Engenheiro do Havaí, toda forma de poder. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel, tem um cheio de um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal como um boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Uou, uou. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Wow. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Que a coisa toda tá...